enche de emoção. Hoje aqui tá muito bom. Hoje aqui tá bom demais. A doença vai embora, a saúde vem na hora e com Deus a gente vai. Hoje aqui tá muito bom. Vai embora, a saúde vem na hora e com Deus a gente vai.